Até há bem pouco tempo, o formador era o agente que atuava como detentor do conhecimento e facilitador da aprendizagem. Neste momento, com o acesso globalizado à informação, quer seja genérica ou especializada, facilmente é confrontado com as suas próprias limitações técnicas e tecnológicas. Não são poucas as vezes em que a resolução de um problema parte do grupo de formandos que agora tem acesso imediato à informação. Os novos hábitos e ferramentas utilizados em massa por utilizadores cada vez mais novos estão a mudar a forma de relacionamento, de interação e de partilha de conhecimentos. O desafio para o formador passa também, neste momento, por integrar estas novas práticas no seu cotidiano. Será muito mais fácil fazer passar informação, desenvolver competências e alterar comportamentos se falar a mesma linguagem dos formandos, os mesmos códigos e se usarem os mesmos meios. As ferramentas específicas para desenvolver formação em ambiente internet, na maior parte das vezes não funcionam, pois não foram criadas de raiz, tendo em atenção à dimensão pedagógica que têm que atingir. Além disso, o formador e o professor não está preparado para adaptar os seus métodos formativos a esta nova realidade. Este é o primeiro de uma série de artigos que dizem respeito à utilização de ferramentas gratuitas disponíveis na internet. Identificar experiências no âmbito da educação-formação que podem servir de guia à sua integração no dia-a-dia do formador. Os objetivos são claros. O alerta para desafios que não se avizinham pelo simples facto de já estar em execução. E para a nova, necessária e progressiva adaptação a estas novas linguagens e tecnologias. Na minha opinião, o salto não deve ser radical. Ao tentar transpor a prática da formação presencial para a formação à distância, o resultado só pode ser um fracasso. A incorporação gradual de algumas destas ferramentas pode ser a chave para o domínio do meio e para a potenciação dos conteúdos. As ferramentas e práticas sobre as quais vou falar vão desde as mais complexas, como a realidade ampliada, até às mais simples, como os blogs.